prostituição infantil. Cadê a segurança do Brasil? Trocando educação por fuzil. Vários mendigos morrem de frio. A maioria é criança que o sistema cobriu. Bril, bril, cidade fria. Casa virou container de lixo. A base das arabatanas vivendo que nem bicho. Se cobrir, vira um circo. Se cercar, vira um hospício. Indício de decapitar virando ofício. Hidrofobo, hipócritas, causa colisão. Muita repressão nesta civilização. Cavalo na escravidão. Darkness, Skywalker na escuridão. Amigo traíra, te estende a mão. É cilada. A hora que os double face ataca, é capaz de te levar pra cova rasa. Brasil é um país da impunidade, aonde uma cidade é consumida por maldade. O nosso mundo é uma fila pra enfrentar, cotidiano violento e o respeito não se encontra. Pregas e arma decoro esse lugar, esperto com quem me caça enquanto a morte ronda. O nosso mundo é uma fila pra enfrentar, cotidiano violento e o respeito não se encontra. Pregas e arma decoro esse lugar, esperto com quem me caça enquanto a morte ronda. Ditadura moderna e seus instrumentos mortais, esporro da ignorância querendo acabar com a paz. Hostilizado, naufragado, em mentes inércia, ao país o narcótico subtrai seu conhecimento. Logosófico, monológico, se torna psicológico. Sistema corrompido por preconceitos homofóbicos. Se tu não entendeu, um rap inteligente. Estudo da rua me fez eu ser diligente. Pra frente, coroa me ensinou ser independente. Seguir na humildade, respeitar a minha gente. Entende? A sintonia que me fez ficar. A essência do rap que me fez libertar. Labirintite, insônia se torna o fim. Menino mais cedo tem dependência de blefogim. Na escola tem regressão, vingança sua missão. Se espelha no violento, uma insurreição. Saturado, idolatrado, nem vale minha saliva. Verbalmente lírica, desce uma matrix, não esquiva. Sentinela nas ruas de capuz preto. É aberração que faz o país sentir medo. Mundo perverso, e a vida não é bela. Não é ficção, não se trata de novela. Na tela, sequela, gente idolatrada. Palhaço sem futuro de carteira assinada. O nosso mundo é uma fila pra enfrentar. Cotidiano violento e o respeito não se encontra. Pregas e arma de decoro esse lugar, esperto com quem me caça enquanto a morte ronda. O nosso mundo é uma fila pra enfrentar, cotidiano violento e o respeito não se encontra. Pragas e arma decoro esse lugar, esperto com quem me caça enquanto a morte ronda.